divorce. Ela sabe bem como faz pra provocar. Ela mirou bem com a motoca vai montar. É do maloqueiro que tá na moto que ela gosta. É do maloqueiro que mete macho e toca, toca. Ela sabe bem como faz pra provocar. Ela mirou bem com a motoca vai montar. É do maloqueiro que tá na moto que ela gosta. É do maloqueiro que mete macho e toca, toca. E de Juju na face, nós vai trajadão no naipe. No jeito zona leste que a bandida sabe. O corpo dela brincadão, tem várias tatuagens. E até aonde eu sei eu não tenho passagem. Se envolvendo um pique Bonnie Clyde. O Adam e o vagabundo cê que sabe. O Adam e o vagabundo cê que sabe. Fui parar num baile lá na zona sul. Quintalzinho de casa, ela joga o bumbum. Eu tô de R1 e 3 pra 1. Ela quer dar um trago, tá sem medo algum. Dentro do barraco foi pra bum, pra bum. Foi pra bum, pra bum. Fui parar num baile lá na zona sul. Quintalzinho de casa, ela joga o bumbum. Tô de R1 dar um trago e tá sem medo algum. Dentro do barraco foi papum, papum. Eu te apresento a zona norte. Só tem braço forte. Nós de meiotão, os bico vai pousar. A sentada dela é forte. Só aguenta quem pode. Brota na minha reta que nós vai passar. Eu te apresento a zona norte. Só tem braço forte. Só de fole e brinde, os bico vai pousar. A sentada dela é forte. Só aguenta quem pode. Brota na minha reta que nós vai passar. O DJ Boy vai passar. Ela sabe bem como faz pra provocar. Ela mira bem como toca vai voltar. É do maloqueiro que tá na moto que ela gosta. É do maloqueiro que mete macho e toca toca. Ela sabe bem como faz pra provocar. Ela mira bem como toca vai voltar. É do maloqueiro que tá na moto que ela gosta. É do maloqueiro que mete mais e toca, toca, toca. Pilota, pilota. DJ Boy. DJ Boy. Passa visão. Joga.